os meus diletos amigos e ouvintes desta conceituada rádio Antena Web, o meu boa noite. Vamos dar sequência a este áudio, mostrando para vocês ainda o tema sobre a geografia do estado de São Paulo. E hoje temos o prazer de mostrar para vocês os aspectos gerais da importante capital do estado de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, município de renome nacional e internacional, município realmente muito pujante e que forma a grande locomotiva do nosso país. Inicialmente, queremos dizer para vocês que a cidade de São Paulo é conhecida como a Terra da Garoa, também conhecida como Sampa e Pauliceia. É uma cidade de grande pujança econômica. Está um lema no seu brasão muito importante, muito interessante, que tem uma frase em latim que diz on ducor duco, que significa, na língua portuguesa, não sou conduzido, conduzo. Então, é uma frase expressiva que mostra realmente a importância desta cidade no cenário nacional. Dentro dos aspectos gerais, queremos inicialmente mostrar para vocês a localização. É uma cidade localizada dentro de uma área de 23 graus, dentro da área de 23 graus, portanto, paralelo de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, o famoso Trópico de Capricórnio, corta esta cidade, fazendo com que a subtropicalidade vai ter uma influência muito grande dentro deste município. Vamos ver também agora, dentro desse contexto, a presença dos seus limites, né? Sua localização. Agora vem os limites. Quer dizer, quais são os municípios que fazem limites, que se limitam com esta cidade, este município? Primeiro nós vamos ver a parte oeste. Quais são os municípios que se limitam com a parte oeste da cidade de São Paulo? Se não, vejamos: Juquitiba, a cidade de Embu Guaçu, a cidade de Embu, a cidade de Itapecerica da Serra, a cidade de Taboão da Serra, a cidade de Cotia, a cidade de Cajamar, a cidade de Santana de Parnaíba e a grande cidade de Osasco. Vou aproveitar este momento para fazermos aqui um paralelo, ou melhor, fazemos aqui um parênteses para mostrar um fato trágico que ocorreu dentro deste município, ou seja, o município de Osasco. O município de Osasco, ele foi desmembrado de um subdistrito da cidade de São Paulo através de um plebiscito em 1962. Ele possui 65 quilômetros quadrados e uma população de 670 habitantes e tem uma densidade demográfica com mais de 10.400 habitantes por quilômetro quadrado. E o que foi que ocorreu dentro deste município? Foi num shopping chamado Plaza Shopping de Osasco, um lindo plaza, um dos maiores do estado de São Paulo, no dia 11 de junho de 1996, às 11 horas e 15 minutos, na parte subterrânea deste shopping, houve uma grande quantidade de gás e que fez então explodir uma parte deste shopping, provocando nada mais, nada menos do que a morte de 42 pessoas que tiveram então suas vidas ceifadas e mais de 300 pessoas que foram então vitimadas por esta grande explosão. Era uma terça-feira, 11 de junho, era um dia que antecedia ao Dia dos Namorados. Portanto, na quarta-feira íamos comemorar o Dia dos Namorados. Então, às 11 horas e 15 minutos, o número de pessoas dentro do shopping ainda não era muito expressivo. E se tivesse acontecido este fato, por exemplo, na parte da tarde para a noite, em que o número poderia chegar a 60, 70, 80 mil pessoas, vocês podem calcular como não seria então esta tragédia. A mídia nacional e a mídia internacional levaram esta tragédia, essa trágica notícia para a nossa nação e para o mundo. Foi um momento realmente muito triste, não só para a cidade de Osasco, mas também para todos nós, que vimos então mais de 40 de brasileiros sendo ceifados por esta grande explosão. Então, este é um fato realmente que aconteceu e que eu gostaria que vocês tomassem conhecimento deste fato. E seguindo, portanto, a nossa trajetória nos municípios limítrofes da cidade de São Paulo, nós vamos agora para o leste, em que nós temos então a cidade de Itaquaquecetuba, temos a cidade de Poá, no leste, e a cidade de Ferraz de Vasconcelos. São três importantes municípios. No, na parte norte, nós vamos encontrar também três municípios: Caieiras, Mairiporã e o grande município de Guarulhos. Na parte sul, nós temos dois importantes municípios, que são duas áreas balneárias, que estão, portanto, ligadas ao litoral do nosso estado. Então, você tem ali a cidade de São Vicente e a cidade de Itanhaém, que são duas cidades, inclusive, bastante antigas, que tiveram a sua fundação ligada a 1532. Importantes áreas turísticas do nosso estado de São Paulo. E na parte sudeste, uma grande região metropolitana, uma importantíssima área, e que através do setor automobilístico, elas então avançaram de uma forma exponencial. São elas, são os municípios de Mauá, município de Santo André, município de São Bernardo do Campo, município de São Caetano do Sul e o município de Diadema. Então, esses são os municípios que fazem limites, os municípios limítrofes à nossa imponente cidade de São Paulo, nosso município de São Paulo. Vamos agora então ver a sua área em torno de 1.523 quilômetros quadrados e uma população de 11.230.000 habitantes. Então, se você dividir esta população pela área, nós vamos ter uma densidade demográfica em torno de 7.400 habitantes por quilômetro quadrado. Quem foi que fundou esta cidade? Quando foi que ela foi fundada? Ela foi fundada no dia 25 de janeiro, 25 de janeiro de 1554. Portanto, este ano, dia 25 de janeiro, o povo paulista comemorou os seus 458 anos de fundação desta exponencial cidade. Quais foram os seus fundadores? Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, junto com mais 8 jesuítas, se deslocaram da capitania de São Vicente, portanto do litoral, e entraram aqui no Planalto de Piratininga, com uma altitude média em torno de 740 metros, então, portanto, uma hipsometria bastante interessante, portanto, uma área de planalto. Então, eles aqui fundaram esta cidade. E por que do nome São Paulo? Segundo a Igreja Católica, no dia 25 de janeiro, houve a conversão de Paulo de Tarso. E aí, então, está em homenagem a Paulo. Então, São Paulo foi, então, o nome escolhido para fundar, então, é a capital do nosso estado de São Paulo, esta capital expressiva, exponencial, mais rica do Brasil, uma das mais ricas do planeta. A sua população, para que vocês tenham uma ideia, ela é a maior do continente americano. Ela é a maior do hemisfério sul. E é a sexta de maior expressão dentro do planeta. Portanto, é realmente uma importante cidade no cenário brasileiro, no cenário nacional. E qual é o seu PIB? Seu PIB também é vultuosíssimo, é um dos maiores da América Latina, com em torno de 340 bilhões aproximadamente de reais, e que nos dá, portanto, dividido pelos 11 milhões de habitantes do nosso município, um PIB per capita, um produto interno bruto per capita, em torno de 34 mil reais. Portanto, um PIB realmente importantíssimo, mostrando a sua importância nacional e internacional. Esta cidade também tem importantes parques, importantes museus, tem o maior centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina. Nós aqui vamos encontrar, por exemplo, grandes museus, como por exemplo o Museu do Ipiranga, o grande museu da língua portuguesa, o Museu de Arte, que inclusive é um museu internacional, Museu de Arte de São Paulo, é o famoso MASP. A presença, então, da grande avenida, da Avenida Paulista, a presença também do maior jardim botânico do Brasil, que é o Jardim Botânico de São Paulo. Quer dizer, então vocês já podem sentir a grande importância desta cidade. E dentro desta Avenida Paulista, nós vamos encontrar aí os maiores edifícios da América do Sul, os maiores edifícios do Brasil, os mais de grande importância para a economia deste município, desta grande capital, a capital do estado de São Paulo. Vamos ver também que a cidade de São Paulo, ela vai nos apresentar um poderio econômico, cultural e político muito grande. Vamos também ter aí dentro desta cidade, dentro deste poderio, grandes eventos internacionais, como por exemplo a Fórmula 1. Então, é uma grande corrida que ocorre aqui todos os anos dentro da cidade de São Paulo, um fato internacional e que realmente traz muitas divisas em termos de turismo para a nossa cidade. Eventos, por exemplo, como o São Paulo Fashion, de moda, de wiki, quer dizer, então, outros grandes eventos internacionais, inclusive de arte internacional, enfim, grandes parques, como por exemplo o Parque de Ibirapuera, que tem a sua presença desde o início, desde a da época de 1954, quando ele foi fundado, este grande parque de Ibirapuera, quando São Paulo estava fazendo 400 anos. Então, é uma cidade que é cortada por duas grandes vias de rolamento, por exemplo, a ligação com a cidade da Dutra, que liga-se ao Rio de Janeiro, e de São Paulo com Curitiba, a Régis Bittencourt. Ela vai também apresentar o grande Rio Tietê, onde nós temos, inclusive, grandes marginais dentro desta grande cidade. Grandes viadutos são encontrados dentro desta imponente cidade, a cidade de São Paulo. Então, eu dou por encerrado aqui esta parte de aspectos gerais, trazendo, acredito eu, os principais e mais relevantes fatos, né, para esta cidade. E na próximo 06, já que nós terminamos o 05, eu vou então lhes trazer os aspectos físicos desta cidade e os aspectos econômicos. E depois então a nossa história, ou melhor, a história da cidade, do município de São Paulo. Muito obrigado por esta grande oportunidade e nos aguardem num novo contato que nós realizaremos. Muito obrigado.